quem curte o carnaval de Salvador, bota a mão pra cima aí. Bate na palma na mão, aê, bate na palma na mão, bate na palma na mão, oi, bate na palma na mão e diz: e quando eu te pegar? Ai, Dindim, ai, Dindim, vai se amarrar. Não vai querer saber de mim, não, não. Você vai se dar bem, e eu também. Atenção, galera, tira o pé do chão. Não deixa me agora, desse jeito que eu sou. Chove, não mora, desse jeito que eu sou. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando o quando homem é pra valer, joga a mão pra cima e tira o pé do chão. Vamos namorar, beija na boca. Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai, Dindim, ai, Dindim, vai se amarrar. Não vai querer saber de mim, não, não. Você vai se dar bem, e eu também. Que curte a Ivete Sangalo, joga a mão e diz: gostou, faz barulho aí.